out of the competition will be very good. Era solo Strip 5221? Strip 5221, aguarde cópia número 2. Guarda, obrigado. Solo são 3259. Solo são 3259. Então 3859, aguarde número 3 para a cópia. Salvador são 3304 para a cópia. 3304, aguarde número 4 para a cópia. Eu fui falando bem antes, ó. Gente, estão chegando com Santa Recife, seu plano de voo. Chané 6311, identifica a chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, o ajuste na 023. Bianchi, vai manter essa proa por quantas milhas? Chané 6312, suas cópias? Sim. O Chané 6311 desce inicialmente para o nível 1110. Para 1110, 6311. Passarito 2223, Recife, 1260, 1288. 1260, 1288. Passarito 2223. Doutor Salvador, bom dia, está 3663, nada aí, ó. Então, 3663. Contato radar, suba para 340, saída da EL. 340 da EL, 3660. Alfa Tango Juliette, Tango Zulu. Está agora 58 milhas, Salvador, mantém o 085. Chame Recife agora 1260, 1288, bom voo. O 923 autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera 1895, altímetro 1023. Pátio Índia Alfa 1895, 1003, então 3859 autorizado Salvador Curitiba, nível 3620. Via Pezulu 21 até Sorocaba, pós conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10 com curva esquerda, subida Arbor, transição LF. Controle 120, decimal 8, aciona 5150, corrigindo 5015. Aguarde cópia, Azul. Xené 6312 na escuta, para cópia. Trip 5221 na escuta, para cópia. Pronto, cópia, trip. Salvador Conquista, nível 200. Decola com curva direita da pista no zero. Subida Arbor, após direto. Transponder 5017, controle 1208. Autorizado 200 para Conquista, decola da U. No zero, curva direita, saída Arbor após direto, 5017, transponder, 128, controle, trip 5221, reportaremos para puxa, acionamento remoto no 4. Então, 3304, cópia. Controle azul, 9131. 360, via Pesuru 17, decola da 10, curva direita após a decolagem, subida arbor, transição LF. Controle 120, decimal 8, acione 5011. T04, cotejamento correto, embaixo voo para acionar e puxa. Reportado. 5, alterna no 2545. 2225, autorizado para Campinas, em nível 360, via Upper Zulu 16, até Bravo até Zulu, após direto. Trive, conforme a rota do plano de voo, decola da 10, rua pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, transponder 5401, controle 120, decimal 8. Transponder 5401, azul 4299. Azul 4299, estou corrigindo. Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto trive. Azul 4299, cotejamento correto, repete contar, puxa e sonar. Azul 4299, autorizado por estacionar, pode para táxi. Ok, Web 6729, prossiga. Pressão de tráfego web. Mantenha nível 90 para cruzamento do tráfego. Julius, nível de voo 360, via Upper Zulu 16. Após, conforme o rota do plano de voo, decola da 10, saída da Euleda, após bridge, transponder 5033, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, da Euleda bridge, transponder 5033, é o transponder, 208.2, 6729, cotejamento correto, rebaixo com para puxa sonar. Parada 29. Gente, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, reporte através de Paripa. TAN 3663, poderia voar direto o bridge? Aguarde coordenação, TAN 3663. 3663. 6312, pronto, copy. Oceané 6312, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whisk 58, decola da 10, conclua pela esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. Autorizado 350, Recife, via Upper Whisk 58. 10, pela esquerda, Puca, Caju. 0004, transponder controle 208 pro 6312 e barra 21. 3-1-1. Pesado regresso, Mike e Charlie Anki. Antônio, 3-1-1, devido à restrição, senhorita, podemos acelerar? Afirmativo. 1072, desça para 3.000 pés, ajuste 9023. 3.023, 1072, 63 1, autorizado para 4.000 pés, ajuste no 023. Para 4.000 no 023, 63 1. Confirma a autonomia, azul 4219. 4 horas. Azul 4299, autorizado táxi via parte 1, Índia, Alfa no ponto de espécie, sobre torre 1, no 8195, QNH no 023. Oceania 319, desça para 3.000 pés, ajuste na 023. Para 3.000, Oceania 319. Confine, aeronave que chama o sol. 3304, senhorita, pronto para puxa acionamento no 04, é o box. Bono 072, em forma velocidade? 240, reduzindo. Ah, 072. Gente, mantém a velocidade. Gol 1072. Tem que manter 240? 304. 2, tráfego que o precede 10 milhas à frente. Vamos reduzir o 1072. Limitado o curso do localizador. 072 a Gol. O número 05 agora espera puxar. Desceu o Xanamea 319. Xanamea 319, desça para 2.000 pés, ajuste no 023, autorizado LS, reposta estabilizada. Descendo para 2.000 pés, toma na estabilizada, 6319. Controle 9-1-3-1. Pronto para puxa acionamento, reporto 1-4. Tomar aqui para o ciente, mantenha-se em condições visuais, voe na proa da rotatória, reporte visual com campo. Proa da rotatória, visual com campo, deck. Controle 1. Gol 1-9-2-3, chame Recife, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa. Patango Vitor, Mike Quebec, mantenha os corredores, eu posso divisar com campo. Mantenha os corredores, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, azul 913, no câmbio. Azul 9131, chame Centro Recife no 2685, alterna no 2545. Centro 359, mas é posição número 3 para puxa. O número 605, autorizando o push e reporte para ataque. Autorizado o check acionamento para dar ataque no 605. Para 2.000 pés, ajuste no 023, autorizado LS e reporte estabilizado. 2.000, reportarei. 772 a Gol. Estabilizado. autorizando o chamamento 3 do nono. Chamamento 3 do nono, completo do procedimento, chame torre, 198 decimal 95. Na minha 3 e no 1, não copiou? Então é Quebec. Trip 5221, após passagem do voo, a sua retaguarda autorizada o push. Após o voo, inicia 5221. Obrigado, senhor. Por meu índio, November Alpha, prossiga. Solo, 3522, eu girar a motor na posição, Azul 4299, contato radar, mantém o perfil da saída da ELA, ascensão 360. 360, ciente. Vai, ó. Posição Trip 5221. Passando através de Paris. Lima aqui no Zulu, agora espera quando. Confirma a autonomia, 3604. 4 horas. 3604, ele é o táxi via Índia no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, altímetro no 023. Via Índia, ponto de espera, 1895, chama a torre, com 23, 3304. Sendo 359, 3 minutos. Fez o número, aguarde. Gol 1605, autorizado o táxi. Via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 1023. Táxi, o gol 1605. Bom dia, o Xané 63 do nono. Xané 63 do nono, agora será quanto? 63 do nono. 63 do nono. Victor, eu sigo pela Alfa, repartir antes da Juliette, gate 3, parte 1. Alfa, repórter antes da Juliette, gate 3, parte 1. Ou não, 63 ou não. Chaname 312, número 2 no setor, aguarde. Aguarde, 5221, autorizado, puxa. Vai iniciando 5221. São 3859, após a passagem do Trivia Soleta, agora autorizado. Correção do gol, autorizado, puxa só. Gol com pintura da Vale. Isso, afirmativo. Da Juliette, Chané 63 do nono. O Chané 63 do nono, mantém a posição. A mantém a posição, 63 do nono. Fala Salvador, bom dia, Gono 072. Gono 072, autorizado táxi via Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, reportará a Juliette, no 072. Desol com calma. Lembra que no Zulu é plano visual mesmo, é isso? Controle Salvador, bom dia, Gol 988, gente da Papá. Gol 988, aciona identificação autorizada e chegada, Maria. Desça para nível 050, informa justa na 023. 050, Gol 988, obrigado. Tem 1 no 895 e acione 0277. Só corrigindo, o transponder 0254. P4 a bordo, alterna Salvador e autonomia? Azul 4299, chame Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. Eita, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Salvador alterna, 40 a bordo, 4 horas, é isso? Afirmo, senhor. Sim, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto espera, torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro 1023. Gente, via pátio, Índia Alfa, quando pronto, 118.95.023, 35.221, obrigado, bom trabalho. Sola 7.629, posição 2, deck, acionamento. Quem chamou, confirma? 29, posição 2, para o back, estacionamento. Web 6729, aguarde. Para o táxi 3259, 1 no 41 a bordo, 4 horas e 10, 5221, por devido à performance de aeronave e a mesma saída, vai seguir a aeronave da TAM, aqui na saída do Pátio 3, Trip 5221. Sim, a gente vai seguir o TAM, Trip. Paulo, acionamento 3859, utilizado o táxi em frente via Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 11895, altímetro 1023, TAM 3859. Pátio Índia e Alfa para o ponto de espera. O Xené 6312, portão 11, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Sim. Uma torre 1192, mantenha-se em condições visuais, corredor Interlagos. Xené 6311, após a aeronave da Trip, ATR, ingresso pela Juliette, portão 03. Após o 3017, portão 3, Xené 6311. Voo 02, segue o Avianca frente, portão 01. Segue o Avianca para o 01, voo no 072. Local 500 pés, decola da 17 com curva à direita, ingressa na linha do litoral sul até o Rio Vermelho. O controle 1208, torre 118.95. E aciona o transponder 0127, 0127, Mike Papalima. Palima, chame a torre 118.95 para acionamento. Lima, Kilo Zulu, táxi, é isso? Autorizado o táxi, siga a aeronave da Trip, ok? Autorizado o táxi, via parte 3, parte 1, Índia, no ponto de espera, torre 118.6 atrás do Trip. Janela 6312, está no táxi 1112 a bordo, temos autonomia de 3h40, alterna Natal. É 3h40, 112, é isso ou 102? 1112. Copiei, 1112. Autorizado o táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 118.95, altímetro no 023. O Xené 6312. Tem pátio, ponto espera da Alfa da 10, o Xené se chama 1895, ajustado 1023, o Xené 6312. Max Xené, confirme. Ciente, desça para nível 050, ajuste no 023.